Sonhar me fez querer. Sonhar me fez acordar. Sonhar me fez viver. Sonhar me fez sobreviver. Sonhar me fez ser quem eu sou hoje. Sonhar vai me levar além do que eu posso imaginar. E enxergar o mundo da forma que eu bem entender e da maneira que eu quiser criar. Quem sonha acordado, não espera o dia nascer. Faz da noite corrida, do propósito, vida, do sonho, realidade. Sonhar é possibilidade. Seja bem-vindo ao meu mundo, seu paraíso real.